Caramba Cast, está começando mais um querido sensacional Caramba Cast, estou mesmo. Bom galera, bom. Começando mais um querido Caramba Semanal. E vamos apresentar quem está conosco hoje aqui, por favor. Tote, se apresente. E aí galera, tudo bom com vocês? Agora eu não preciso de resposta porque eu já tive uma. É só. E o Rafa também aqui conosco. Daê, galera, é nóis que tá aí. Nossa. Novamente, mais um caramba. Prometo não faltar mais, aquela vez eu faltei porque eu estava viajando. Mas agora vocês terão minha presença provavelmente até 2012. Exatamente. Exatamente. Bom, a galera, vamos para os nossos queridos comentários. Isso, vamos aí. Primeiro comentário é do Ranieri. Ele falou, aê carambeiros, de boa? Quer dizer, ele colocou de boas, não perguntou, mas tá tudo bem, né? É bem sobre BBB, galera, eu poderia ficar falando aqui o dia inteiro, porque na minha casa o povo é totalmente vidrado em BBB. Eu fico puto, porque tipo, tudo é BBB. Por isso eu odeio. Mentira, eu também gosto muito, mas tá ficando sem graça. Eu só queria falar também que entrei em uma maratona, estou vendo todos os casts. E aí, Tuti, é de primeira, mano. É de primeira, cara. Resgatou de primeira. Cara que desenterrou é assim, cara. É porque ele fez maratona, ele me contou, né? Que fez maratona e tal. Pá. Aí maratona, escutou Caramba Cast. Todos os Caramba Cast, tipo... Em um dia escutou 25 Caramba Cast, uma paradinha assim, sabe? Que isso, cara. Aí ele lembrou do de primeira e pai. Entendeu? Cara, se você pretende fazer uma maratona, por favor, não comece a partir do 1. Comece de preferência a partir do 2. É, e olha lá. Do 2, do 3, não comece a partir. Começa a partir do 10. É, não sei. Não, mas tiveram um 8, 6 foram legais, mas tudo bem, bora lá. E o pior próximo que... comentário. Oi. Não, o pior que isso é aquele negócio da. Como é que é? Que a gente fala um negócio, a pessoa faz exatamente aquilo que a gente está falando. Por exemplo, se a gente não tivesse falado com a pessoa, clique no 1, ela não vai clicar. Agora, quando a gente falou não clique, ela vai clicar, enfim. Né? Fizemos. Tanto que a gente olhou as estatísticas, o mais baixado é o 1, cara. Vocês são masoquistas, cara. Meu Deus. Sério? O mais baixado é 1? Aham. Que medo de vocês, galera. Caraca, vocês são fodas, cara. É sério, não faça isso. É, por favor, cara, mas continue ouvindo os nossos novos. E o próximo comentário é o do Mark. Eu tenho muita sorte porque ninguém na minha casa gosta de BBB, exceto minha irmã. Mas ela também assiste novela mexicana, então eu até entendo. Quantos anos ela tem? 3 e assiste Isa TKM. É, novela mexicana hoje em dia é Isa TKM, RBD, mas tudo bem. É. Cara, novela mexicana antiga é foda. Só descubro o que acontece lá pelo Twitter. E eu estou torcendo muito para alguém pegar a Ariadne. Pois é, cara, infelizmente a Ariadne... Ela saiu. Saiu. É, cara, mas espero que aí ela vai fazer uma troca de sexo, aí ela vai virar homem, e aí quando ela entrar lá, ela vai ser o primeiro trans do BBB. Transsexual. Primeiro trans... É. Deixa isso pra lá. Engarrafada, né? Deixa só pra lá, mas enfim. E o próximo comentário aqui é do Alisson. O Alisson falou, e brothers, esse negócio de BBB 11, só lamento. E travesti, é travesti pra lá, é gay pra cá, é sempre um clichê essa bosta. Eu vou entrar no BBB 12 só pra sacanear, já que faço 18 anos amanhã. Parabéns, ele... parabéns cara. Parabéns. Feliz aniversário. Feliz aniversário, que tudo esteja azul, tem muita gente fina, bracana pra chuchu. Oi. É só. E ele falou também, galera, go, caramba, Cast 50. Opa, vai ser uma novidade especial pra você. Que delícia. Vai ser foda, cara. Vai ser foda. Vai ser foda. De tudo, né, Jair? De tudo, ó. Vai ser foda de editar. Esse é que vai ser mais foda. Editar. Mas relaxa, eu vou conseguir. Assim espero. Eu confio em você, Jair. Eu também, confiamos. Ah, humilde! Ué, que, só eu que vou editar, vocês não vão editar. Humilde. Eu falei, Jaider, que ajuda. Não, tá beleza. Tá beleza, eu sou foda. Eu sou sinistro. Na cama, desculpa. Tá bom. Não, o Jaider reclama, ele editou 42, cara, 41 na verdade. Vai editar esse 42º. E eu editei o 22, pra quem não sabe. E aí, tipo, ele fala assim: não, cara. É foda editar, eu já, se quiser eu edito dessa semana, não, cara, pode deixar, tá de boa, tá de boa. mas vou ter que sair mais cedo do lugar e tal, vai ser foda, né? Porra! Vai tomar no seu cu. Não, não esse... postou na minha edição e não quer falar, mas tá tudo bem. Não, mentira. Toma. Mas enfim, mas é porque tá muito trabalhoso de editar o cast. E eu espero que eu consiga editar até o número 50. Mas tá foda, tá foda, tá foda. Aguardem que vocês vão ver o motivo da fodalidade desse cast, beleza? Então aguardem o cast 50 e galera, continue comentando, beleza? Não se esqueça de comentar. Não se esqueça de divulgar, beleza? E é isso daí. E galera, o tema de hoje. O tema de hoje é quem foi que falou aqui nos comentários? Aqui, o Ranieri falou lá do Tucci de primeira, isso mesmo, tem até um pouco a ver com esse negócio de bordões, que iremos falar hoje sobre os bordões que marcaram época, isto mesmo, aqueles bordões que você anda por aí, a pessoa já até virou uma coisa que ela fala corriqueiramente, digamos assim, mas ela viu na televisão, coisa do tipo Tucci. Diga um bordão, assim, que você se inspirou isso. E continua falando eternamente. Isso. Cara, Chaves é o programa dos bordões, né, cara? Então, pra mim, o que eu mais uso até hoje é o isso. E acho que o Jaider também, né, galera? Mas tudo bem. Foi uma piadinha, mas tudo bem, né? Desculpa. Então deixa eu começar. Eu acho que o bordão que mais marcou foi o Aí Sim Fomos Surpreendidos Novamente. Do Zagallo. Nossa, não, que Zagallo, cala a boca, velho. Eu acho que ele... Porque tem os bordões de desenho, né, velho? Que pegam muito, tipo, que há velhinho, tipo... Eu acho que eu vi um gatinho, é muito usado, vocês não tem noção de quanto isso é usado. O Chaves também, uma coisa que tu estava citando aí, que bordões era o forte do querido lá... Inclusive aquela outra frase lá que ele falava, teria sido melhor ver o filme do Pelé. Nossa, mítica essa passagem. Ele fala, nossa, muito mítico mesmo, velho, de rocha. E a gente até usa, sei lá, quando a gente tá falando uma coisa, quando tá passando alguma coisa na televisão, alguma coisa chata assim, que você preferia estar vendo o filme do Pelé, você fala, teria sido melhor ver o filme do Pelé. Enfim. Seria. Seria, engraçado. O filme do Pelé é muito bom, Pelé é eterno. É. E pra eles lá, eles nem falam essa frase, pra eles lá é. Teria sido melhor. Não sei se teria sido melhor. Eles falam do filme do Chompiras, que era o filme dele. Ah, claro, Chompiras é um sucesso. Não, bom, mas pra eles, como eles foram os participantes do filme, eles falam o filme que ele participa. E engraçado que até ficou. Mas, sei lá, o povo começou a falar mais essa frase depois que saiu o filme do Pelé agora. Eu assisti o filme do Pelé, mas é aquela coisa totalmente grotesca. Mas aí todo mundo começou grotesca a falar... Grotesca não, mano, é o Pelé, rapaz. Não, tô falando do filme, da qualidade do filme. Mas, então, mas o Chaves é uma coisa incrível mesmo, porque ele é tão assistido e tudo que ele faz, assim, os bordões... Fazem muito sucesso, tem o isso. E não só o Chaves, até o Professor Girafales lá, tem os bordões lá. É incrível, cara. Se você for perceber quantas pessoas... Se você chegar lá na rua e sei lá, falar... Tá. Ou você brinca, você pode falar bem assim... Vim te trazer esse humilde presente. Caraca, ontem mesmo eu usei o Não Quero Entrar para Tomar Uma Xícara de Café, cara. E também, gente, falando de Chaves, também tem aquela frase também sensacionais, as frases sensacionais também de Chapolin Colorado. Cara, não, nossa, cara. Não contavam com a minha astúcia, né, bicho? Não contavam com a minha astúcia? Não, como é que era aquela mesmo? Palma, não priemos cânico. Caraca, eu adorava essa. Então aquela tambor também. Oh, e agora quem poderá nos defender? Oh, e agora quem poderá me defender? Caraca, você sabe que, tipo, você sabe não, você percebe que tem até uma galera que, tipo, acaba criando uma como diz, uma paródia, né? Sempre tem uma galerinha que vai criar uma animação na internet, oh, e agora quem poderá nos defender aí? Com silêncio, o Chapolin não aparece, alguma coisa do tipo, é sempre assim. Não, essas frases todas, assim, são que a gente acaba usando no dia a dia. Uma coisa muito legal isso. Ou não. É, cara, tipo... Não, a influência, né, cara, dos bordões é isso mesmo, cara. Criar uma certa conexão com quem recebe a ponto da pessoa se sentir, tipo, apegada a falar isso, sabe que isso não, tipo, ela pode usar no dia a dia. Se o bordão é tão famoso assim, cara, cria até uma quebra na rotina, sabe? Um senso de humor legal. Você não precisa ser o mais engraçado pra falar, ai, que burro, dá zero pra ele, sabe? E tem os bordões também, tipo, de programa de televisão, tipo Pânico. O Pânico é mestre de fazer bordões, né, cara? Mas outra coisa que me irrita no Pânico, cara, é que, tipo, os bordões dele são legais. Só que, cara, a galera usa de um jeito, a galera nas ruas, as pessoas normais, não as pessoas que não TV, cara, usam... Nossa, cara, mas usam, tipo, exageradamente, cara, é impossível, cara. Tipo, não que o bordão não seja pra ser usado, cara, mas tipo, tem certas coisas. O bordão é feito pra irritar, cara, pra você ficar puto. O Pânico é especialista nisso, tipo, eles fazem justamente pra que quando vai acabando um, já colocam o outro pra ficar sempre aquela coisa de bordões, cara. E o Pânico tá toda hora, velho, quem é que não lembra do Ronaldo? Ronaldo! É uma banana lá, sei lá, eu não entendi o que ele falou, o Adriano tá me ouvindo. Nossa, Antônio Nunes. Nossa, tem tantos, velho. Tantos bordões do Pânico. O Pânico realmente faz muito bordão, cara, se você for perceber. Isso mesmo, o Pânico é um especialista em fazer bordões. E pra povo usar, como eu diria, eu tô exacerbadamente. Exacerbadamente, acho que o Ranieri sabe, né? Por aí. Agora bordões assim, é... O bordão que eu cito aqui também direto de filme, coisa do tipo, é Hasta la vista, baby. É verdade. Tudo é, não. O Exterminador do Futuro consolidou isso, né, de um jeito maneiro. Uma coisa, tipo, foi uma coisa away, saca? Não era, tipo Chaves que eles fazem isso pra ficar na sua cabeça. Foi simplesmente uma fala que deu impacto. Tipo, também o I'll be back. Todo mundo usa, criou até um meme na internet. I'll be back. E que, qual outra também que tem? Ah, outra mítica também que todo mundo usa, assim, né, já citando filmes, é aquela My name is Bond, James Bond. Meu nome é Bond. James Bond. Mas, além dos filmes, tem os desenhos também, né? Porque o filme tem, né, Guerra nas Estrelas, né? Que a força esteja com você. Todo mundo fala isso, né, cara? Mas de desenho, tem vários. Tem, tipo, os Flintstones e Abadabadu. Ou, querida, cheguei. Quem é que nunca disse isso quando chegou em casa, mano? Para. E agora, agora o bordão, não necessariamente, porque alguns são feitos pra ser bordão mesmo. Tipo, Thundercats, Hole. É feito pra aquela frase ficar. Mas agora tem umas paradas que são no meio do seriado, do filme, e que ficam guardados pra você, que não foi feito pra ser bordão, mas vira um bordão. Tipo o do Michael Caio, aquele que ele fala, aquilo não é um bordão, é tipo do meio do seriado ele utiliza aquilo, saca? E tipo, é mesmo? Foi só de um episódio, cara. E, exatamente, tipo, exatamente, se transforma em um bordão. Exato. Porque eles veem a reação do público, né, cara? Até, no caso do Atemis, a reação deles é uma coisa improvisada, assim, que saiu, porra, legal. Porra. Não, e isso mostra também que a dublagem brasileira não é tão posta quanto vocês pensam. Porque, tipo, é verdade. Cara, todo mundo é muito feliz. Não, porque dublagem brasileira, não sei o que lá. Cara, dublagem brasileira é uma das melhores do mundo, se você não sabe. E, tipo, essa do Eu, a Patroa e as Crianças, cara, é a prova viva disso, cara. Porque, cara, a galera ri tão... Eu acho que eu não riria tanto com um é mesmo. É mesmo. É mesmo! Com o original do que a dublagem brasileira, cara. É verdade. É porque vocês têm que entender que na dublagem é uma versão brasileira, né? Ele fala bem assim, ó, versão brasileira Álamo. Então, é versão brasileira. Ele tá fazendo aquilo adaptado à nossa cultura. Talvez tenha algumas piadas que lá pro americano é engraçado, pra gente não vai entender, porque não tá dentro do nosso contexto cultural. Mas, por exemplo, tem umas que são super famosas, principalmente pelo tempo que passou. Por exemplo, Scooby-Doo, aquele cara... Scooby-Doo, cadê você, meu filho? Faz aí, Jaider, o salsicha. Salsicha. É. Scooby-Doo, cadê você, meu filho? Essa é sucesso, muito sucesso, velho. E eu acho que eu vi um gatinho do Piu Piu também. Nossa, quem é... Um monte de menina fica falando isso o tempo todo. Até os meninos ficam zoando e tal. Tipo, é massa. E agora, mas tem os bordões já os mais atuais, né? Porque esse do Uma mesmo é mais atual, né? E o do Chaves não tanto, mas tem o... Pra mim, eu acho que é o mais novo que tem agora, que é o Bazinga. É, o Bazinga. Bazinga. Qualquer coisa, bazinga. Agora, a sacanagem é tipo, a galera da legenda oficial do The Big Bang Theory não colocou bazinga. Colocou te peguei, ou então tolinho. Aff. Mas o engraçado é que a promo da série é uma promo completamente voltada ao bazinga, porque é um bordão enorme. Então eu entendi bem, cara, como é que eles não conseguem usar o bazinga, mas eles colocam uma promo em volta do bazinga, cara. Vocês estão sendo meio contraditórios, cara. Mas eu sempre assisti online, sempre foi dublagem não oficial, então eu sempre li pelo bazinga, então eu fiquei acostumado com o bazinga. É, e não se misture com essa gentalha também, voltando ao Chaves também, né? Agora, em relação aos de desenho, pelo menos eu uso muito, porque eu gosto pra caralho de Toy Story. Quem é que não conhece a frase lá, né, do ao infinito e além? Tipo, muito sucesso essa frase, velho. Essa é muito sucesso, igual o do tem uma cobra na minha bota. Tipo, é muito sucesso isso também. Porque a Disney, ela tem, né, aquela coisa de saber fazer as coisas de um jeito mágico, cabuloso, né? Que os bordões e os filmes e tudo fica, tipo, muito mágico mesmo. Não. Vai, pode falar. E também tem o bordão longo, que é da equipe Rocket, que a galera ainda consegue memorizar, cara, de tanto que repete. Que é, prepare-se para a encrenca. Encrenca em dobro com toda certeza. Para proteger o mundo da devastação. Para unir as pessoas de nossa nação. Para denunciar os males da verdade e do amor. Para estender nosso poder às estrelas. James. E a equipe Rocket aterrissando na velocidade da luz. Rendam-se agora ou preparem-se pra lutar. É isso aí. Uaba, Fett. Não, legal que tipo, esse bordão foi aumentando tanto que antes era só o Miau. Aí a Jessie captura um Wobble Fett, quer dizer, troca um Wobble Fett com o Lick Tang dela, sou viciado em Pokémon. Caralho, aí... moleque doido aqui, bicho. Eita, mano. Aí depois é o Wobble Fett, depois o Miau. Aí depois eles ganham Chance. Aí é, Miau, Wobble Fett, Chase. Aí depois ele ganha mais outro Pokémon, cara. Daqui a pouco tá tipo, tem uma fila, saca? Aí Chase, Pikachu, Miau, Vulpix, vai subindo a galera toda hora. Até que metade do desenho é só isso, né? Agora, ultimamente, filme também tem o Tropa de Elite aí, né? O Pede Pra Sair virou... Nossa, o filme Tropa de Elite, cara. Foi muito engraçado os bordões, que é o Pede Pra Sair. Pede pra sair! Pede pra sair! Qual outra? Como é qual outra lá? 02 traz o saco. Traz o saco. Não vai subir ninguém. Não vai subir ninguém. Quem manda nessa porra aqui sou eu. Mas... Cara, que eu uso esse toda hora, cara. Mas vocês têm que convir que o rei dos bordões é o Galvão. É o Galvão, cara. Porque... Ele é muito cabuloso, velho. Ele fala muita merda, velho. E até quando ele não fala merda, pra gente já é uma merda, porque ele já tá intitulado como uma merda gigante. Mas tem lá o... Haja coração, amigo. Nossa. Essa fala assim... Prepare seu coração, torcedor brasileiro. Coração na ponta da chuteira. É, isso aí. Vai na coração na ponta da chuteira. Ele fala... Quem é que nunca lembra, não lembra do... Ronaldinho! É engraçado quando ele fala bem assim... Vai que é sua, Tafarel! Partiu, bateu, Tafarel! Sai! Brasil! Sai que é sua, Tafarel! Brasil! Né? Ítica também. E quando ele fala bem assim, ó... Ele é perigoso! Ele é perigoso! Gol! Ele é perigoso, não diz que ele é perigoso? E ele falando, olha o que aconteceu! Cara, eu não sei quem inventou esse de futebol, cara, mas que eu sempre achei genial, que é o bola pro mato, que o jogo é de campeonato. Eu queria saber quem era, eu não sei se é ele, cara. Tô procurando aqui, mas eu não sei se foi. Mas além dele, tem o Silvio Luiz, né, velho? Pô, Silvio Luiz também... Como narrador, ele é ótimo também, inventa altos bordões, e eu acho que os bordões dele são melhores do que o Galvão. Muito melhor, eu acho. Não é não, Silvio Luiz? Para nego mandou no cucuruco do pagode quando eram jogados redondos 45 minutos do primeiro tempo. Mas o Silvio Luiz é muito massa, cara, porque ele maia dos jogadores, realmente é muito legal. Agora, em termos de bordões, o Galvão fala também, aí complica, aí campeão, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Não, esse é mítico, velho. Quando ele tá muito empolgado, ele fica falando olha o gol por 30 anos, fica, olha o gol, olha o gol, olha o gol. A bola já saiu, entrou. E tá ele. Não, a bola já entrou, já há muito tempo ele tá, olha o gol, olha o gol. Não, para, Galvão, meu Deus do céu. E ele fica, quem sabe agora, quem sabe agora. Pra cima deles, Robinho, pra cima deles. Agora, o Silvio Santos também inventa muito bordão, né? Caraca, Silvio Santos, puta que pariu. Olha lá, o Silvio Santos fala, mas quem é que eu vou chamar? Quando ele fala assim, Patrícia, Luiz Ricardo, né? Ou, aí, vem pra cá, ou, sai pra lá. Posso perguntar também, né? Agora o bordão do Silvio Santos maior é o oi. Oi. Oi. Cara, posso perguntar? Cara, está certo disso? É tosco, mas é muito bom, cara. É, velho. Ou você está em dia com o carneiro do baú? Você é da caravana de onde? Você é da caravana, é da caravana de onde? Mas olha o cabelo dela. Ai, ai, ai, ui, ui. Ele, velho, ele... Tem até as marchinhas de Silvio Santos, né? É, velho, tipo... A pipa do vovô não sobe mais. Ui, vai, maravilha. Nossa, o Silvio é mítico, velho. Ele... Agora, o bordão que ele não pode mais usar é o... Qual é a música, Lombardi? É, ó... Oh... Porque... Existe silêncio pelo Lombardi, galera. Uh-huh. E também pelo... Como é que era o nome do cara? O maestro... Billy, são na caixa, do Caldeirão. Hein, Jaidra, aquele, o... Maestro Zezinho? Maestro Zezinho, cara, ele morreu na noite de Natal. No dia... No Natal, na verdade. Acho que foi lá pelas 7 horas, alguma coisa assim. Você lembra aquela escolinha que ele falava bem assim... É, que falava pra mulher falando bem assim... Tirei 10, ela... Tirei 10? Tirei! Tudo... Isso! Tirei, professor! E toda vez que ela ia tirar a roupa, acabava a luz. É. Ou do Bussundo... Fala sério aí. Nossa, esse é... Do Bussundo é mítico também, velho. Do fala sério. Agora... Também morreu. É. Mais alguns segundos de silêncio. Silêncio, tá, gente. Desculpa. Tá bom. É, tem o Raio Silver! Nossa! Esse é mítico também, né, velho? Quem é que não conhece, nunca viu esse bordão? E é hora de mofar também, né, velho? Nossa, é hora. Caraca, é hora de mofar. Hora de mofar também foi massa, galera. Eu falo isso direto, é hora de mofar, todo mundo aparece com aqueles relógios enormes. Aí você fala, pô, é hora de mofar, coisa do tipo, cara. Ele fala bem assim, ó. O Galvão aqui, ó. Esse aqui é o melhor, né? Bem amigos da Rede Globo! Esse aí é... É mítico, velho. É mítico, velho. E quando ele fala... Ergue o braço! O Galvão é muito mítico, velho. Eu acho ele... É, não! É teste pra cardíaco! É. Ai, meu Deus. O Galvão é sério, velho. Mas ele teve momentos importantes no... Com certeza, né? Tipo, igual o... Ayrton Senna do Brasil! Era boa, né? Fala assim, né? Emocionante, pô. É emocionante. É, por mais que ele... Eu lembro, não tem nada a ver com o bordão, mas eu lembro na Copa de 2006, ele tinha muito tempo que ele não narrava. Ele foi narrar o primeiro gol do Brasil, ele fez... Gol! Tipo, deu uma engraçada. O grito do Tarzan, né? É... Teve que dar uma... Bater um própolis com mel ali na garganta pra narrar o gol lá, porque tava mal. Não, é impressionante, né? Como o Galvão tem a garganta forte, cara. Pra ele ter vacilado nesse dia, cara, ele tinha que ter... Nem gritado até o... Puta que pariu, cara. Porque... Cara, pra você ter fôlego pra isso, cara, só o Galvão mesmo, cara. Ganhar é bom, mas ganhar da Argentina é muito mais gostoso, amigo. É engraçado. O Galvão é uma espécie de pessoa chata, mas que, sei lá, se tornou caricato, assim. Você não consegue mais ver uma Copa do Mundo, algo do tipo, se ele não estiver narrando, cara. É verdade. É. Você acha engraçado, você, ao mesmo tempo que tá vendo o jogo, é muito legal. Mesmo ele sendo chato, mas enfim. É verdade, mas convenhamos. É, o jogo com o Galvão fica mais emocionante, né, velho? Fica. Porque a animação dele te contagia, por mais que, tipo, o jogo pode ser, tipo, a galera engatinhando atrás da bola, mas a animação dele faz o jogo ficar emocionante. Agora tem uns bordões que são, tipo, do mundo mesmo, sabe quem inventou, mas tem uns que a gente fala, tipo, é, sangue de Jesus tem poder. Ou Jesus apaga a luz. E aquele da novela lá, o Hare Baba, ficou um tempão, né, velho? Caraca, Hare Baba, puta que pariu. Gente, eu vi a gente ano passado falando Hare Baba. Que... É, velho, tô pagando também. Tô pagando. Aqui, tem, tipo, isso não te pertence mais. Isso não te pertence mais, cara, foi o bordão mais irritante. Tipo, mais irritante mesmo, cara. Que puta que pariu. Isso não te pertence mais, cara, eu odiava. Eu sempre odiei Zorra Total, mas quando eu não fazia nada no sábado à noite, eu ficava tentando assistir, cara. Que merda. Que merda, sério. E não é a mamãe, a gente falou do não é a mamãe? Não. Não, mas eu nunca gostei. Ah, então você não é a mamãe. Não é a mamãe. A gente tava falando do Silvio Santos também, e o outro místico também é o Faustão... Ô, louco, meu! Cara, que esses apresentadores têm umas manias, né, cara? Ô, louco, bicho, o que mais? Tanto no... Vai ao vivo. Isso, tanto no profissional quanto no pessoal. Vai ter o Luciano Huck, né? Loucura, loucura, loucura! É. Vamos dar uma espiadinha na nave dos... Cara, é mesmo, a gente analisando, todo apresentador tem que ser o seu, tem que ter o seu bordão, cara. Altas horas, volta! Já! Já! Vida inteligente. Altas horas, vida inteligente na madrugada. Mas agora, o Faustão, desculpa, ele... Imagina se você fosse colocar os bordões dele em inglês assim, ó. Oh, crazy man! Não, uma coisa legal, cara, é o Faustão, que ele fica com aquele papelzinho dele, cara. Ele vai... Cara, eu nunca entendi o que ele fala quando ele tá lendo aquele papelzinho. Manda um abraço para a Sônia de Rio de Janeiro, que ela diz... Ô, louco, meu! É porque o Faustão não deixa ninguém falar. Cara, mas ele fala umas paradas, cara, que tipo, é como se ele tivesse mandando um abraço pro amigo dele, assim, pela televisão, cara. E não esqueça de falar que não sei lá, e dia 20 vamos ter... Ô, louco, meu! Who know? Imagina ele falando quem sabe faz ao vivo em inglês. mas é mítico, imagina, haja coração em inglês, Tuti, como seria? Caraca. Have heart! We could have! Look the goal, look the goal, look the goal! Put your hands in the air! Ai, mas é. Up him! Over him, got him! Até a Abby tem bordão, né, velho? Que gracinha, que lindinho. E o selinho também é uma forma de bordão, né? Não, cara, é igual a gente tá falando, todo apresentador tem uma espécie de bordão, realmente, cara. O da Atena, me dei bases! Bases? Tu quer bases? Me dei bases, Capitão Abilton! Tem a galera do como é que é o nome? Aquele que passa na Record de manhã. Balanço geral. Ah, é? Subi! É, cara, o de Brasília, não sei o dos outros estados, assim. Eu até moro no Rio, mas eu não vejo do Rio. Mas o de Brasília, ele fala que a audiência tá boa, então quando ele vai falar isso, ele fala: e a audiência é só subindo, é só subindo, minha gente. Então, aqui no Balanço Geral, às 11h35 da manhã, você verá agora uma mulher que foi atropelada ali na Avenida Castanheiras. É, bro, já citando isso aí, galera de outros estados aí, outros lugares. O Tuti é do Rio, mas ele não vê o Balanço Geral de lá. Não vejo, cara. Mas você que é de outros estados aí. Não tem nem Avenida Castanheiras em Brasília, velho. É. Tem sim, é em Águas Claras, cara. Hã? É em Águas Claras. Sério, bicho? Aham, eu moro em Águas Claras, cara. Não nem na Avenida Castanheiras, que eu conheço essa porra, não. Isso. Mas você de outros estados aí, que é... você de outros estados que acompanha o Balanço Geral e diz o que o seu apresentador diz. É, verdade. O bordão dele aí, porque todo apresentador tem que ter um bordão. Eu tô pensando nisso e realmente todos têm, até agora não tem. O narrador esportivo também tem, né? Se você for ver Sport TV, tem lá o Milton Leite que ele fala: a batida! É. Não, cara, até o Yudi tem o bordão dele. É, velho, 4002. É 40028922. É o funk do japonês que vai dar PlayStation 3. Caraca, tem isso. A Maísa tem bordão, gente? Não. Não, né? Tem? É peruca! E o bambu? E o bambu? O bambu já virou um bordão também, né, velho? É, o bambu virou. Um bambu enfiou no cu e virou um bordão. Agora, tipo. O engraçado é que você não pensa, tipo, imagina o Faustão com a mulher dele, assim, a mulher fala assim: Amor, esqueci de trazer o papel higiênico. Ele, ô, louco, meu! Quem sabe faz ao vivo. Porra, cara. Você não imagina um apresentador sendo numa vida ordinária, saca? Tipo, não, tudo bom. Você imagina ele chegando no caixa assim, desculpa, senhor, mas não tá passando seu produto aqui e eu não tô conseguindo ver direito o código barra. Tem como você pegar outro? Que loucura, loucura, loucura, minha gente! É, imagina se eles fossem agir assim na vida real mesmo, né? O cara dá um susto no Galvão e fala, bu! Aí, ah, já coração, amigo! Isso é teste pra cardíaco! Caralho. Ou você dá um susto. Ou acontece uma parada muito sinistra com o Luciano Huck, ele fala, loucura, loucura, loucura! É, bicho. Cara, e também tem o do Sérgio Malandro, né? É, yeah, yeah! Pegadinha do malandro! Caraca, cara. Tava tendo stand-up dele aqui esses dias, cara. Não, já tem um tempo. Mas porra, cara. O malandro também é, né, velho? E tem os trapalhões, né, velho? Tem o Cassius. Cara, tem massa. Caraca, o que eu tô vendo, cara? Tem muito bordão, puta que pariu. Tem muito bordão, a gente talvez deixe pra um bordão parte 2, né? Os bordões parte 2. Bordões do Brasil. Tipo, a gente tem o nosso bordão, o Caramba Cast é o nosso... Eu justamente ia falar isso agora. Ai, caramba. A gente tenta fazer alguns bordões no caramba aqui. Por exemplo, tem o que eu falo direto no começo de cast. Caramba, cast. Tá começando mais um caramba cast. O que mais? Tem também o que quase virou no bordão, que é o do Tuti lá, de primeira. O que mais? Tem o que eu tô tentando consolidar, que eu cumprimento a galera na hora de me apresentar. Isso. Tô quase lá pra consolidar. Tem o ai, caramba. O ai, caramba do final. E o nosso, nossa espécie de rotina, que é todo final de caramba, a gente cria uma historinha. Isso. Tá vendo? A gente também tem, a gente tá... Pra vocês não sabem, mas a gente tá no meio de entretenimento. Não, e tem... Pode parecer que não, mas a gente entretém alguém. A gente senta pra... E tem também aqueles nossos bordões internos, assim, que a gente quase não usa nos casts. De vez em quando a gente usa, a gente fica rindo de nós mesmos, assim. Por exemplo, tem não sei se vocês viram, até a gente tentou colocar o nosso bordão que a gente fica conversando aqui num dos carambas, mas não deu muito certo. Porque, tipo, a gente tava comentando uma vez dos fogos de artifício, de ano novo e não sei. Aí a gente usa no nosso dia a dia só, cara. Aí eu pensei, pô, bora fazer uma história pro caramba, que, tipo, em vez da gente gritar... Só eu, o Tuti e o Jaide e a Mari, que sabe. É. Que eu contei pra ela, mas tira nem se ninguém mais sabe. E tava soltando os fogos de artifício, eu falei, não são fogos, são tiros. Aí eu fiquei, quando eu falei isso, a gente, porra, não, são fogos, são tiros, a gente fala isso direto também. Ah, e tem um dos vídeos também, os bordões dos vídeos da internet, tipo, se eu pudesse eu matava a mil porque eu sou caba-homem. Duas pessoas! Duas pessoas! É, tem altas, velho, morre, diabo. Demais. Outro também que a gente de vez em quando usa no caramba, assim, mas é de conversas externas nossas, assim, é caba homem. Caba homem. Quando o cara faz uma parada muito sinistra, ele é o caba homem. Ele é o cabra homem, cara. Tipo, se você pegou 7 na balada, cabra homem. Se você... Ou herpes bucal. Ou herpes bucal? Cabra é fudido, mas tudo bem, né? Seu doente. Se deu mal. Tem essas paradas, cara, e tipo, a gente tenta pelo menos fazer com que isso caia no seu dia a dia pra você se animar e lembrar da gente também, né? Tipo, se alguém falar de primeira, eu já fico meio, caraca, o que falou de primeira, será que ele quis falar, me ofender, alguma coisa assim? É sempre assim, cara. E de vez em quando eu falo de primeira e tenho medo de que alguém que ouviu o caramba vá reclamar, cara. Vá reclamar não, vá, tipo, primeira. Use então os bordões do caramba, então. Cara, divulgue o caramba, deixa as pessoas ouvirem e você usa com quem já ouviu, cara, por favor. Chega e fala, caba, homem. E um que a gente, cara, é o slogan do nosso site, mas a gente quase nunca usa, é o caramba, cast, grite você também, cara. É porque a gente já faz com o intuito da palavra do caramba, de a gente gritar e coisa. É, tipo, caramba, cast, grite você também. Mas, tipo assim, ninguém... É do caramba. Ninguém vai fazer isso, né? Tipo, gritar no meio da rua. É o que a gente faz aqui, justamente. A gente tá... Quando a pessoa fala alguma coisa. Por exemplo, todo mundo usa essa frase, caramba. Não gritando, mas tipo, ela fala, caramba. Aí a gente fala, cast. Caraca. É o nosso meio de divulgação. É o nosso meio de divulgação. A gente tá fazendo alguma coisa, a gente vê, a gente... Caramba! Alguém fala, cast. Alguém não, é a gente. A gente. É, só a gente. E quem sabe alguém que é muito fã. É, quem sabe faz ao vivo, né? Então faça isso, então nosso bordão de divulgação. Quando alguém falar, caramba, você fala, cast. É, porque quem sabe faz ao vivo, né, velho? Sabe que... Ô, louco, amigo. Sabe, grava e edita, né, Jaide? Quem sabe, grava e edita. E posta no domingo. Que mais? Mas cara, tem o do pica-pau, né, da bruxa que boa na vassoura, que é o E Lá Vamos Nós. Esse episódio clássico do pica-pau, E Lá Vamos Nós. Também tinha aquele do guarda florestal caindo na cachoeira num barril e todo mundo... E tem outra do pica-pau também, que é... Em todos esses anos de indústria vital, esta vez que isso me acontece. Cara, que escancalhava de rir com isso, cara. Que mais? Outra coisa, assim, já lembrando de animes, assim, desenho japonês, pra quem curte, é Naruto. Eu não gosto de Naruto, mas a frase que todo mundo vai e fica falando nesses eventos, coisas do tipo, é Datebayo. Ou então essa galera que, tipo, se acha... Ou, oh, sou estiloso, eu sei japonês, vou te xingar, baka! Não, cara, não. Sério, se você quer xingar alguém, você chega e fala, seu filho é de uma puta. Agora, se você quer chamar o cara de baka, cara, você não vai ofender ele. Então, outra de anime também, que até virou sucesso no YouTube, foi uma parte do Dragon Ball Z, que o Nappa pergunta para o Vegeta qual é o poder de luta do Kakaroto. E o Vegeta diz, é mais de 8 mil. Por favor, diga logo qual é o poder de luta do Kakaroto. Ah, é de mais de 8 mil. Mais de 8 mil? Isso deve ser um engano, esse aparelho deve estar quebrado. É muito bom, cara, é muito bom. O outro também. Boa, que ele fala, oi, eu sou o Goku. Oi, eu sou o Goku. Nossa, mídia também. Não, que nem o Goku molhado, né, Rafa? Goku molhado, velho. Que horror. Eu também, nesse negócio assim de... Tem um do Bob Esponja também, né, velho? Bob Esponja, todo personagem tem sua parte caricata de bom. Cara, o protagonista tem, tipo... Cara, até Rock Santeiro, cara, tem o Senhorzinho Mato que ele fala tô certo ou tô errado. Cara, tudo tem um bordão. Tudo tem um bordão. Acho que é um meio pra prender sua atenção, cara. Que mais? Até mesmo esse negócio de filmes, de a gente tava falando de coisas dubladas, então, tem o seu bordão, ou digamos, divulgação, versão brasileira, Herbert Richards, todo filme acaba até se tornando um bordão, assim, das pessoas falando. É, uma brincadeira, saca? Tipo, você lança assim normalmente. Ou quando você vai brincar de criar um vídeo assim, você coloca aquele leãozinho da Brothers blá blá blá, que eu não sei o nome. Não, leão. Para... Sim, cara. É tipo esse também. Bom, é isso daí, mais algum? Bom, não sei. Vocês vão dizer aí se tem mais algum bordão que a gente deixou pra trás. Com certeza deixamos muito. Beleza? Então você... O Rana quer dizer família, mas família quer dizer. Deixa eu deixo pro final, deixa pro final. Está Saraguá vivo, coisa do tipo. Mas você deixa aí seu bordão que a gente esqueceu, que com certeza... Não, a gente não esqueceu, porque tem muitos mesmo, não dá pra comentar todos. É, tem o do Mario lá. A gente sabe de todos, cara. Mas vocês fazem um apanhado aí dos melhores bordões. Promoção. Dos melhores bordões e manda pra gente aí. Beleza? Bom, isso daí, galera. Vamos chegar no final do cast 43 dos bordões, beleza? E aguarde o próximo cast aí, 44, que eu não sei qual que vai ser ainda, estamos vendo aqui, beleza? Então continue divulgando, continue comentando e continue esperando o cast 50 tão aguardado, que o Jair está tentando editar e não está desesperado, mas enfim. É, o Rana quer dizer família e família quer dizer nunca mais abandonar ou esquecer. Nossa. Beleza, galera? Então, como de costume, vamos para os nossos... As nossas conclusões. Por favor, Tute! Cara, a conclusão é que... Acho que pra uma coisa ter um bordão que realmente funcione... Coisa, obviamente, tem que ter bastante conhecimento. Então não adianta você pegar um bordão de Naruto e usar isso num bar, né, cara? Então você tem que ser uma coisa geral. Isso eu espero que vocês contribuam muito para a divulgação do caramba. Porque o nosso único sonho é ter um bordão famoso. A gente não quer fama, a gente não quer fortuna. A gente só quer que a galera... Fale nosso bordão, só isso. Rafa! Caramba, Cash, grite você também. Conclusivo, não é, bordão? Conclusivo. Haja coração, amigo. Uma conclusão minha, assim, digamos, tipo, eu levo poucas vezes conclusão, mas é que eu cheguei à conclusão que todo apresentador de televisão tem o seu bordão. É simpática isso. O Jaider era apresentador do caramba e tem o bordão dele. Tá vendo? Tá vendo? Cara, é 100%, eu acho, digamos. Mas enfim, vamos terminando o cast por aqui, galera. Não se esqueça de comentar. Então, de costume, hasta la vista! Fui! Ai, caramba! Cast. Porra, Jair, você ainda não editou o Caramba 50? Caramba! Cast.